caso eu lembre. Eu e você outro dia, ah, na volta pra casa eu pensei. Eu e você outra vida, porque eu me sinto bem mais qualquer lugar que eu vou. Penso em nós, sinto que algo falta mais. Eu me sinto bem em qualquer lugar se eu pensar em. Mas eu tô